Abandonei a meiota, hoje eu vou de BMW. O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro. Tô mantendo a picadilha que a Lacoste me emprestou, mas eles deram bobeira e a Oakley patrocinou. Não tô de vacilação, sei o certo e o errado. Sigo com a plantação, me mantendo um cara raro. As meninas se enganou quando me viu lá embaixo. Hoje me chama de amor, se não é fã eu esculacho. Minha mãe sempre me falou que eu nasci pra brilhar. Me ensinou, me aconselhou a conquistar, batalhar. E respeito não se compra, e com luta se conquista. Tem que saber falar não, pra continuar na pista. E no final de semana acho que eu vou pro Havaí. Vou ligar todos os amigos que é pra nós se divertir. Vai ter 50 meninas pra cada menino bom. Só não cola talarico, nem os que for vacilão. Se tá pagando de gato, vai ter que ter 7 vidas. Pedrinho mandou o papo, tacou na voz do mãozinha. Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal. Mas se ficar de bobeira, vai se ver com general. Abandonei a meiota, hoje eu vou de BMW. O perfume é o que elas gostam, o pisante é do mais caro. Tô mantendo a picadilha que a Lacoste me emprestou, mas eles deram bobeira e a Oakley patrocinou. Não tô de vacilação, sei o certo e o errado. Sigo com a plantação, me mantendo um cara raro. As piranhas se enganou quando me viu lá embaixo. Hoje me chama de amor, se não é fã eu esculacho. Minha mãe sempre me falou que eu nasci pra brilhar. Me ensinou, me aconselhou as conquistas, batalhar. Que respeito não se compra, que com luta se conquista. Tem que saber falar não, pra continuar na pista. E no final de semana acho que eu vou pro Havaí. Vou ligar todos os amigos que é pra nós se divertir. Vai ter 50 bandidas pra cada bandido bom. Só não cola talarico, nem os que for vacilão. Se tá pagando de gato, vai ter que ter 7 vidas. O patrão mandou papo, tacou na voz do mãozinha. Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal. Mas se ficar de bobeira, vai se ver com general. Não tô de vacilação.